mas com dicas, notícias e muita digressão. Tudo igualmente desnecessário. E agora no ar mais um podcast, é isso? É isso? É, claro. E agora no ar mais um podcast. Com? Opiniões. Com mais opiniões. Pode ser com opiniões necessárias e informativas. Informativas e desclassificadas para você. Para vocêzinho. Para vocêzinho. Então, tá, esse valeu? Não, agora faz direito. Não, faz direito, faz. Faz bonitinho. Faz Harley Quinn. Faz Coringa. Vou fazer Coringa. Quer que eu faça Coringa? É isso a participação? Pode fazer Coringa aí? Eu faço Coringa? Faz 5 minutos, levanta. Eu posso fazer Coringa. Não, Coringa não merece essa. Parece uma bexiga murcha. Parecia o Carlos Alberto, parecia. Carlos Alberto. E agora no ar mais um podcast com opiniões desnecessárias, desinformativas e desclassificadas para você, meu pudizinho. Ó a risada do Coringa. É, ficou boa. Ai, pô. Estamos aqui então no HP Geek Bar com o Vini do Cinema Aqui. Ao vivo hoje, hein? Ao vivo em câmera 360, sei todo lá mundo se vestido, vai estar. Pela primeira vez. Todo mundo vestido. Todo mundo vestido. E aí o Rogério não pôde vir. O Rogério porque, não vim porque não tem roupa. Com o Fel, dono do HP Geek Bar. Tamo junto. Ele acabou de acenar. Caso você esteja ouvindo, o relance da mão dele no ar, passou que acenou. E com uma participação especial aqui, que é um... Um cliente. Consumidor? Um cliente, é isso? Cliente. Consumidor. Cliente é consumidor, de acordo com o código consumidor. Exatamente. Mas cliente é mais... Amigo da casa? Cliente é mais próximo, né? Amigo da casa. Amigo da casa seria meio esquizofrênico, né? Seria mais coringa. Vamos entrar no clima. O amigo da casa... Amigo da casa, nunca tinha pensado para pensar nisso. Amigo da casa seria mais arcano. Amigo da casa realmente faz sentido. Porque o cara seria amigo de um objeto que não se move, seria digno de uma cela no arco. É, por aí. Seria onde melhor... tu tira esses malucos? Eu não sei. E ele tá na segunda. O Coringa passou, deu risada aqui. E ele só tá na segunda Heineken. Ele tá na segunda. Ah. Faltou seu nome. Meu nome é Thay. Thay. Thay é o nome dela. Thay. T-H? É isso? T-A-Y-A-N. Tipo o nome do Sagat. Nossa. Será? Golpe do Sagat. Tipo, que o golpe do Sagat na nossa cabeça infantil era Tiger Robocop. Era a versão de tigre em inglês com personagem Robocop. Por isso que era um golpe. Na verdade, aqui o Fox entrando rapidinho. Na verdade, na minha aqui rua... Aqui é o Fox entrando... É muito porno, velho. Era... Que fique Kaiser... claro que ele não entrou em mim, hein? A câmera tá aqui, tá filmando tá que filmando. Ele entrou do meu lado. Na minha rua era Kaiser e Kaiser no meu copo. Era uma cerveja ao quadrado, essa mais é fãs... uma criança querendo beber. Era um alcoolismo infantil. Era a infância do Fox foi triste. Velho. Cara, foi vocês triste, estão pior cara. Que o roteiro do Esquadrão Suicida. Por isso que surgiu os pilões. Não estamos pior que o roteiro do Esquadrão Suicida porque nós fazemos sentido. Nós fazemos sentido. Mais ou menos. Depende, o Capitão Boomerang vai aparecer no final? Não. Tem refrigerante. Ele tá sempre tomando uma no filme, da onde ele tira aquelas latas, ninguém sabe. Não, mas o Fox fez uma observação sobre o Capitão Bumerangue muito interessante, que assim, ele arremessa dois bumerangues no filme todo e toma três refrigerantes. Então o nome certo seria Capitão Refrigerante. Ou Capitão Bicho porque... de Pelúcia. Capitão, tem aquele unicórnio. Bichinho. Ele Rosa. Tem um bichinho que ninguém sabe de onde tira também, mas ele não bebe o bichinho. Mas aquele casaco é grande. Como é minha responsabilidade ancorar. Seguir o roteiro? Vamos seguir o roteiro. Ancorar. Que não existe? Pera, é isso? Barulho de página. Seguir o roteiro que não existe. Seria uma frase do Coringa do Heath Ledger, né? Seguir o roteiro que não existe, porque né, o nosso roteirista, né? Ele teve um falou, se o Esquadrão Suicida mal tem roteiro, por que eu vou fazer Eu não vou fazer um roteiro. Em homenagem ao Esquadrão Suicida, não temos um roteiro. Então estamos no HP... Eu vou ficar sexy porque minha voz vai tá foda. Sério. Estamos no HP Geek Bar de Fel Barros. E vamos falar sobre o Esquadrão Suicida e o Coringa Praça é Nossa. Vini, o que, que você achou do Vini, filme? Vini, vamos não, começar não, não, a fazer uma rodada não, de... Não, porque o Vini, ele é um... Vamos fazer direito. Alguém vai se fuder agora. Alguém vai ter que falar o enredo do Esquadrão Suicida. Tô bebendo. Cara, eu acho... Então o homem... Eu acho que existia uma intenção de juntar uns supervilões pra cuidar de lances extra... De meta-humanos. Porque existe a defesa contra a bomba nuclear, existe a defesa... Eles deixam meio claro isso, mas só que não existe a defesa contra um novo Superman. Isso, fica que toda hora vir, falando vir, de... Pode ser o novo Superman do mal, pode ser o... Então cria-se esse grupo... De uma força-tarefa contra esse tipo de ameaça. E... Não é contra esse tipo, vamos falar direito. Para esse tipo de ameaça, caso ela ocorra. Mas não era isso que o Batman fez no Batman contra o Superman? Não era isso? Você tem um nome ali, Zack Mais ou Snyder. Menos. Quando você lê Zack Snyder desde Watchmen, você tem ali um Dr. Manhattan que foi substituído. No original era um alienígena. Que destroçava o mundo, que ele trocou pelo Dr. Manhattan. Então, Zack Snyder... Começamos a digressão. Nossa, não, né? Não, é, vamos... Ele, quanto tempo ele tá no podcast? Já há alguns anos, é isso? Olha lá, ele ainda tem... Ele ainda tem... É outro que fez gesto pro microfone. Isso. Não, mas tá filmando, o cabeçudo. Cadê a cela do arco? O Zack Snyder tem essa mania que todos os filmes têm de botar ou um alienígena ou uma força meta-humana pra destruir a humanidade, que fica mais fácil no roteiro. Alguma ameaça mundial pra justificar esses atores a combater isso com armas. Mas o... Isso é chamada... É a saída. O Quadrão Suicida não é do Zack Snyder. Não, mas ele tem um controle. Ele tá ali sob produtor porque ele foi o... Ele tá envolvido no Batman vs Superman. Eles precisam fazer esse link pra Liga da Justiça. Então ele tá ali envolvido. Então eles não podem sair dessa força, porque eles falam no filme. E se o Superman enlouquecesse e precisamos criar esse esquadrão para a de anti-heróis, porque a DC precisa criar esse Guardiões da Galáxia da DC. Tu acha que pois enfim, é um esquadrão? Falar. O Esquadrão Suicida é o Guardiões da Galáxia da DC? Eu acho que era a ideia, era. Era pra ser leve? Não, mas o Esquadrão Suicida era pra ser leve, não. era pra ser que nem os Guardiões? Tu achou que era? Eu acho que a ideia também era saiu errado já. Os personagens mais desconhecidos pra poder ter mais liberdade pra criativa, fazer, que nem o Guardiões. Que nem o Guardiões. E aí acertou que nem o Guardiões, então, né? Foi super bom, o filme foi maravilhoso. O Fel teve um probleminha, teve que sair correndo. Não adianta falar que deu probleminha, mas porque ele tá, voltando, mas tá filmando em 360, então tá vendo que ele tá no caixa. Estamos improvisando que nem fez o Esquadrão Suicida, foi um improviso. Não, Winged. Não foi improviso. Winged. Winged. Acertou, vou te fazer até um acréscimo ali, porque o filme tem que ser pesado, porque a DC é mais pesada que a Marvel. A Marvel não com heróis do Vingadores. Não entraremos nessa discussão Marvel DC, não deve existir, né? A gente já discutiu isso toda vez no podcast que a gente fala sobre um filme. Existe porque a DC, mas isso não pode mover a opinião. Ela precisa ser mais realista nesse universo do cinema e dos quadrinhos. Porque a DC trabalha com quem? Por exemplo, John Constantine trabalhou com a linha da Vertigo. Então a DC, por natureza, ela quer trabalhar com essa linha mais séria, mais pesada, mais humana. Se você analisar... Então, calma. Aí tu dá um passo pra trás. Pode ser que a linha da DC, e eu considero sim, que a DC a Marvel é muito mais colorida do que a DC sempre foi. Só que em momento nenhum, em nenhum filme, tirando os Batmans, eles chegaram perto disso. Ou seja, os Batmans... Fazer a linha mais dark. Só o Super-Homem Jesus. Inclusive eu falei pra minha mãe, a senhora tem que ver o filme do Super-Homem. Um tempo atrás. Por quê? Porque, mano, história de Jesus. Ela falou, não, eu já tenho Jesus, pra que eu vou ver Super-Homem? Agora que eu não quero ver mesmo. Já copiou o original? Ou seja, o Evangelho do Batman. Evangelho do Batman. Puta do negócio, você pega o Batman que é um anti-herói. Horroroso. A DC... Não vamos entrar no detalhe da DC. A gente foi ver o filme por causa do Coringa também. Para de ver o desenho do Batman. Eu acho que as pessoas deviam não perder mais energia comparando a Marvel e DC. Não dá para comparar. Não, não dá para comparar. Eu acho que não... Eu só fiz a linha, só presta atenção, eu só falei isso para entender por que o filme não fez tanto sucesso e não saiu tão bom. Isso quem ele fez sucesso? Pesado, o filme. Você... Esquadrão Suicida? Sim. Fez, tá fazendo sucesso. Não. Vai fechar, não. Deve fechar em 700 milhões. Porque as pessoas foram ver o Coringa. Posso entrar na técnica do negócio? A projeção da Warner é muito maior do que está dentro. Não, lógico, mas... Então, sucesso é o quanto que a companhia acha que vai Sabe arrecadar. Sabe quanto que é o sucesso? É. Oi? Sabe quanto que é o número de sucesso? Tu lembra? Ele sabe. Ah, não. É aquele número mesmo. Cagada, é três vezes mais. Cagada de regra do Vini diz que sucesso é três vezes mais do que gasto. Só que assim... O que eles trabalham. Só que em estratégia da DC... O sucesso é uma projeção em que eles gastam X e vão arrecadar Y. Às vezes o Y é 5 vezes mais, que é projeção, que é o que vai manter a indústria deles rodando. E não está arrecadando nada disso. E aí por isso que eu te perguntei da carta. Por isso que eu te perguntei da carta da ex-funcionária da Warner, se era verdadeira. A estratégia foi colocar o Coringa no trailer como um personagem que fosse ter uma projeção interessante e não teve. Não, acho que o Coringa em momento nenhum. Isso foi uma isca também. Cadê o Feldo? Não vai sentar aqui não? Não vai. Isso foi uma isca que também decepcionou muito. Porque o Coringa apareceu mais em flashback, apareceu no final com um link pro filme da Liga da Justiça e decepcionou. Não, mas eu duvido que em algum momento... A produção também nesse sentido. Mas sim. Em nenhum momento do roteiro o Coringa teria mais espaço do que aquilo. De acordo com o Jared Leto, ele gravou bastante coisa. Bem, foi limado na edição. Tudo bem, mas dentro da narrativa ele não teria como ter mais que aquilo. Então, eu teria como ser um personagem importante. Já que o Fel não tá aqui mesmo, vamos dissecar o filme. Vamos dissecar o filme. Roteiro, então, uma porcaria. Não, tudo no filme é uma porcaria. Não, calma. Roteiro é uma porcaria. Pior, direção. A pior coisa do filme é o direção. É ruim. É preguiçosa. A direção, ela é boa, porém, o roteiro é amarrado, mas a direção não, é boa. A direção não é boa. O David Ayer faz um dos piores trabalhos da vida dele. Mas de longe. Ele faz uns negócios assim que beira a preguiça. Quando, por exemplo, no final do filme, que todos eles são atingidos pela vilã, todos eles voam iguais, assim, eles dão aquela roladinha no chão. Isso é muito preguiça. Então, assim, são vários momentos. Isso é Changeman, Changeman 1980. Exatamente essa cena que você tá imaginando. Aquele plano baixo que é meio chão, meio o cara rolando, assim. Puta, que é uma preguiça, Isso é preguiça. Isso é culpa da classificação do filme. Não, do roteiro. Não é culpa do estúdio. Faltou balls de deixar o negócio mais dark. Faltou. Isso é culpa da classificação do filme. Não. Porque é culpa da. Eles querem arrecadar. Pelo que o nosso amigo. A classificação do filme é os vilões. Crianças querem ver os anti-heróis voando quando explosões acontecem. O que é culpa da classificação do filme. O que é culpa da classificação do filme. Que eles diminuíram pra classificação do filme ficar menor. É aqueles vilões. Com quem eles brigam lá o tempo todo, aqueles capangas lá, são os caras disformes, que aí não tem sangue, eles não são gente, eles não são demônios, não são nada, que aí pode matar à vontade que não tem problema. E aí você diminui a classificação do filme. Isso é fato. Agora, a incapacidade do diretor de fazer uma cena de ação interessante é só culpa do diretor. Tanto que eles... Não tem nenhuma. Então tivemos cena de ação Changeman 1980. Não existe nenhuma cena de ação interessante no filme inteiro. Isso tem? Tivemos... Tu quer uma apaixonada? Tem? Olha lá. Não. Mas isso... Infelizmente, não teve. Tivemos um relacionamento abusivo de Coringa e Arlequina. Não é abusivo. Pelo contrário. Tá lá, é abusivo nos HQs. Senta lá, Fó. No filme não é. Senta lá, Fó. Não é no, mas não aí, é senta e dá tua opinião, eu depois levanta. Não, mas... Ele tem que cortar, o diretor tem que inventar isso. Não. No HQ é, mas o diretor tem que cortar, porque o roteiro já estava cortado. O diretor teve que trabalhar com o que existe no roteiro. Não, o diretor não trabalha com o que existe no roteiro. O diretor é só filme o que ele quiser. Ainda mais o Zack Snyder. Visionário, o Zack Snyder, ele não faz... Visionário! Ele não faz... Visionário, o Zack Snyder, ele não faz o que o roteiro quer. Se o visionário, o Zack Snyder, tivesse falado assim, eu não vou filmar essa cena do cara rolando, ele não filmava. Eu estudei screenwriting, roteiro, em Nova York. O roteiro, ele vem escrito assim, explosão acontece e personagens voam. Ok. Não, peraí, então vamos lá. Tu estudou screenwriting em Nova York, então pensa bem. Pensa bem. Personagem, cena 22, externa, explosão, personagem Arlequina voa. Tá escrito assim no roteiro. Não tá escrito assim no roteiro, provavelmente? Olha, eu gostaria introduzir em Feb Jr. Isso tá escrito no roteiro. Estamos ao vivo em 360. Isso tá escrito no roteiro. Que bom. Então, manda o salve e mete bronca. Vamos falar uma coisa pra uma pessoa por vez. Não. Vamos falar uma pessoa por vez. Só quero falar um negócio. Chegando aqui, ouvindo vocês discutir, me lembrou o Nicolas Cage da adaptação. O irmão Hollywood e o irmão independente. Ficou até meio irônico isso, mas vamos lá. Falando do Nicolas Cage, tinha que ser um Falando, vamos ter... Primeiro de tudo, ele vamos no tá roteiro. Escrito isso no roteiro. Isso tá escrito no roteiro. Ok. Se isso tá escrito no roteiro, você tem um milhão de formas de filmar isso. Vai do diretor filmar igual o Changeman ou vai do diretor filmar igual o Spielberg. Ele quis filmar igual o Changeman. Ele tem o direito de fazer isso. Porque ele foi medíocre. Porque ele foi um diretor. Não é aceitável você fazer um filme com um orçamento, sei lá, 200 milhões, um filme de ação, de super-herói, em que não tem uma cena de ação decente. Não existe uma cena de ação decente. A cena de ação mais perto decente é o pistoleiro subindo num carro e matando um monte de gente que não tem nem nome, não tem corpo, porque tá escuro. Quer dizer, não existe uma cena de ação que você sai do cinema e fala assim, olha que cena de ação. O Batman é uma porcaria. Mas você sai do cinema e fala, cacete, aquela brigadeira com o Superman é uma puta cena de ação. Ou a da Mulher Maravilha. Não existe no Esquadrão Suicida sequer uma cena que seja lembrada 5 minutos depois que você sai do cinema. Vebs, essa é a tua opinião também? É um grande problema. O Ayer parece que se ele contratou alguma unidade de direção para poder trabalhar a ideia da decupagem de ação, ela é bem problemática. E ela é problemática, de novo, pela montagem. Porque dá a impressão que se as brigas eram maiores, elas são reduzidas. O que é mais bizarro do que aquela briga com o Croc embaixo da água, que você... Não enxerga o que tá acontecendo. Não enxerga o que vê, cara. Você tenta entender aquilo. É um blur. É obrigado a lidar com cenas de ação que vieram do roteiro pra ele, que eu fico imaginando ele como diretor, falando, meu Deus, eu vou ter que filmar isso. Mas ele consegue, cara. Então, aí tem a criatividade do diretor. Ele sendo diretor, tá lá no roteiro, assim. Cena de ação, ele acha que é longa pra caralho. Ele não pode fazer assim? Não. Pera. Pode. Ah, tá. Só pra saber. Então... Uma coisa. Nesse caso específico do Esquadrão Classe A, ele podia ter... Esquadrão Classe A. É melhor, hein? Eu gosto, eu acho legal. No caso do... Ele é sempre o mentor, né, cara? Ele é sempre o mentor, no né? No caso do Esquadrão Suicida, ele poderia rasgar o roteiro inteiro, escrever um outro, porque era dele o roteiro. Ele escreveu... Voar, mas é ele escreveu, o roteiro é dele. Então, se a gente discutir que ele fez um trabalho péssimo, só dele. Que tristeza, hein? Então, assim, não tentem. Não tentem tirar a culpa do David Ayer. Não, eu fico imaginando o Zack Snyder tendo que lidar com a classificação etária do filme e ele tendo que lidar com isso, com aqueles monstros que não podia sangrar. Ah, mas tudo bem. Mas Star Wars também não podia sangrar e olha que deu, né? Guardiões o ET não podia, não Guardiões. Um pingo de sangue em Guardiões da Galáxia. E tem umas cenas de ação. A própria luta com... A luta com o Roland. Como não? Tão longas são. Guardiões da Galáxia não tem? Tão longas. Como não, cara? A cena da Igrejinha, mas a cena da fuga da prisão dos caras... É sensacional. É uma cena de ação gigante. Mas você concorda? Deixa eu provar. A luta mais simples do Drax com o Ronan, ela tem um quê de luta de WWE, de luta mas de WWE, totalmente pegada em cima. Mas do que as que aconteceram no Esquadrão Suicida? Mas as cenas do Esquadrão Suicida não são boas. Eu gostaria de salientar a nova... Fazendo nova propaganda, a nova sobremesa aqui do HP Geek Bar, vocês podem... A única coisa boa que tem no filme é a Arlequina. A Arlequina, e essa sobremesa se chama... Arlequina. Então você pode vir você no HP que a única Bar, coisa boa, você não gostou da Viola Davis? Começa a coisa colorida. Aí eu imagino a quantidade. Aí imagina a quantidade de corante que tem nisso pra deixar todas essas cores e como isso já me deixa alérgico. E falando em quantidade de corante, as cores do filme. Boa! Isso é lindo. Isso que é grande. Total. O filme era escuro, a Alequina era colorida, o Coringa ficou colorido demais com aquele gangsterismo dele. O que vocês acharam disso comparando com o Coringa do Adelante? Você gostou do filme? Eu gostei do filme, porém... Fel, eu acho que você tinha que... Eu achei que o filme, com uma classificação... Talvez seja a pergunta. 18 seria um filme incrível. Não, né? Não, isso é besteira. Isso é completamente besteira. Tu tá com a barba azul, tá lindo. Que nota você dá? Será que tem alguém olhando pra cá agora nesse momento? Tem, deve ter. Deve ter, né? De 0 a 10. É o filme que saiu, né? 7. Caralho, 7? Tu faz passar de ano? Eu faço passar de ano? Eu vou dizer uma verdade. Eu só li crítica, eu não consegui assistir o filme. E eu vou dizer por quê. Porque o filme, na minha imaginação, é muito melhor do que eu sei que eu vou ver na tela. Seu filme da imaginação foi criada pelo trailer? Foi criada pelo trailer. Imaginei. E aí, depois que saiu o trailer, tiveram uns críticos merda. Cinema aqui, sabe? Escreveram uns bagulho. E aí, deu uma broxada. E aí você falou, não vou levantar minha bunda pra ir no cinema ver isso. Não vou levantar. Acho que tem que levantar. Eu não consigo. Sabe qual a impressão que eu tive assistindo o filme? O trailer. Que ele acontece dentro de um aquário, né, velho? Que é aquele verde garrafa, né, cara? É uma fotografia. Muito bom. Aí, ó. Eu não consigo ver. Todo mundo detonou. Fala. Esse filme. Ó, olha ali. Ô, galera. Esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, então fala ali. Não. Arruma aí. Filme, ele é como a música Fantástica no Domingo. Ah, lá vem a analogia Fantástica. Mas eu gosto de ouvir essas analogias. Continua. Você fica esperando o fim de semana. E aí, tipo, quando toca a música do Fantástico Domingo, você percebe que não fez nada no fim de semana e ele poderia ter sido do caralho. É. Então, já é a decepção de que amanhã é segunda-feira e as coisas voltam ao normal. Toda hora ou que a feijoada de quarta-feira. Parabéns, a feijoada é de analogia. Quarta-feira, né? Que tu come aquela feijoada e fala, nossa, eu tenho que trabalhar depois. Não. Aquela lezeirinha. Aquela, né, aquela preguiça. Ele não é foda que nem os trailers, mas ele não é tão ruim quanto a galera acha que é. Tá. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta pra você. Antes. Ele é um fim de semana que você. Eu vou querer entrar nos personagens, mas antes de entrar. Por exemplo, você pode ver Esquadrão Suicida ou você pode ver o Get Down no Netflix. Você pode ver só no Esquadrão Suicida ou tu pode enfiar um monte de agulha embaixo da unha. Eu enfio embaixo da unha. Sabe um negócio muito bonito do Esquadrão Suicida? Então, eu prefiro, depois de ler as coisas, eu prefiro ver o Get Down. É? Claro. Que eu vejo grandes história, problemas também. Toda a história do funk, toda a história do começo dos MCs e do essa do parte Get é legal. Down é sensacional. Isso é, a gente tá falando do Esquadrão Suicida. Não, cara, vamos gravar um pra... Igual a gente gravou do Stranger Things, vamos gravar um pro Get Down. Não, aí chama vários, o rapaz aí, por favor. Tem vários erros, hein? Oi, o Guedão tem vários. Vários cara. Erros. Históricos. Foda-se, digressão. Históricos, algumas coisas. Vocês estão digredindo, cara. Eu vi, eu percebi pro Star Wars. É. Pô, para, velho. Vocês têm que manter o bagulho. Voltando pro Esquadrão Suicida. Pô, vou falar uma das coisas que achei lindas do Suicide Squad. Fala a nota. Alegria. Nota do Esquadrão. 3. Jesus. Aí sim. DP direto. DP que é o dobro da minha. Ô, louco. Do 3. O dobro da minha. Manda aí um e-mail é assim, eu sou bonzinho. Cara, tem uma coisa Coringa muito bonita. Nossa. Desculpa, vocês podem gostar, vocês podem achar o que vocês quiserem, mas o filme é ruim. O filme é ruim. Não, é muito ruim. O filme eu vi alguns sentido. Críticos... não, independente do Vini, eu vi outros críticos que eu sigo... Eles falaram tão mal e falaram algumas coisas que eu não deixo passar em filme. E eu sou um cara que defendo Sucker Punch. Cara, pensa bem. Eu também. Eu defendo Sucker Punch. Eu também defendo. Sucker Punch é bom. Ah, cara, Sucker Punch é autoafirmação do Zack Snyder. Ah, vocês falam que sou firulento? Tá aqui a firula, rapaz. Ah, então. O problema, isso é o Zack Snyder. Sucker Punch é o Zack Snyder fazendo merda com as minas. Vamos falar outra vez. Consegue. Baby Doll. O problema dos fãs é que ele tinha potencial em todos os níveis. Ele tinha potencial de diretor, ele tinha potencial de produção, ele tinha potencial de edição. Tu leu minha crítica? Minha crítica fala exatamente sobre isso. Tinha tudo pra ser um filmaço. Que a edição os primeiros 20 minutos dos Esquadrão Suicida presta. Mas do Super-Homem, os primeiros 20 Você não presta. Sabe onde vai parar? Até legal, vai, Vini. Assim, o começo é interessante. Começa com The House of the Rising Sun. Os personagens são bons. A Arlequina é legal. A Viola. Os atores estão bem? Os atores são bons. Nenhum ator tem material pra trabalhar. Fato. Nenhum ator sabe. Eles não têm material pra trabalhar. Não tem, não... Então não adianta eles serem bons ou ruins ou eles serem esforçados. Tá, ou mas... Não tem material pra trabalhar. O que foi entregue? Alguém fez não. mais do que. Alguém fez mais? Fala assim, caralho, me deram nada, eu melhorei. A Margot Robbie, ela se esforça demais no personagem. Ainda que o personagem dela não faça sentido. Ela tem uns momentos que ela é louca. Não, a Margot Robbie é louca. A Arlequina é louca. Que sabe que é louca. É, exatamente. Ela é louca e aí pra ela, pra... Porque embora o sonho dela é estranho, né? Alguém louca exatamente. Sonhar uma normalidade. O roteiro fica falando o tempo inteiro que ela tem que falar que é louca. Mas o maior objetivo... Então, quer dizer, o roteiro é uma alta afirmação. É alta afirmação. Então, isso é péssimo. Peraí, posso falar uma coisa bonita no filme? Termina o que você fala, depois eu falo o que então, eu achei bonito no filme. Eu acho que não, assim... O que você achou bonito no filme? Tem? Nada. Não tem absolutamente nada bonito no filme. A dancinha da magia. A magia. Assim, a cena do elevador que tá no trailer. Não, é horrorosa. Horrorosa? Não faz porra. No acho trailer, desnecessário. No trailer tá do caralho. Vou dizer um negócio. Capitão América Soldado Invernal, um elevador. Tem uma cena ele boa. Ele para. É do caralho essa cena. Não sabem quem confiar. É o Trust No One, que é o filme que trabalha. O elevador do Capitão América faz sentido, porque ele tá saindo. É onde eu quero chegar. É onde eu quero chegar. Ela entra no elevador e não tem sentido. O elevador está passando. Ela entra no elevador. Peraí. Faz sentido. Peraí, calma. O elevador... Ah, tá. Faz sentido. Eu quero que o Vebs termine, porque o meu codiretor... Eu já anotei isso nele. Vou falar um pouco. Fala aí. Vai, Vebs. Vai você. Não, isso aí que eu falei. O elevador. O elevador eu acho desnecessário. Você tira do filme e continua o filme, cara. O que você falou, o que você acha que ficou legal? Cara, a coisa mais linda do filme, que se eu parar pra lembrar... Tá bom, não malha Esquadrão Suicida, qual é a cena bonita? É a hora que o pistoleiro vai atirar no Batman e a menininha fica na frente do Batman. Não atira. Porque ela fica pedindo pro Batman, pro pistoleiro, o pai dela, não atirar. E o Batman fica com uma criatura flutuante atrás da criança. Cara, mas por que aquilo que o é pictoricamente linda. O cara Oi? Com a filha no beco. E por o que que o cara tava fazendo? É a beleza do plano. É a beleza do plano. Onde é que ele mora? Ah, ele, que ele, um peraí. Ele falou, Batman, ele está falando... Pior que isso é só a família do Batman. Ludicamente. O Batman fala que não vai fazer aquilo na frente da filha dele. Eu acho essa cena bonita. O Batman fala que não vai fazer. Nossa, ela é um gibi, cara. Não, se ela faz sentido no filme. Não faz sentido. Zack Snyder colocou pra. O Batman fala que não vai fazer aquilo na frente da filha dele. Ali é quando. Mas ele já fez. O Deadshot se entrega. Não, mas ele o já fez. Matar o Batman. Eu não vou fazer isso na sua frente. Ele já fez, ele pulou num beco. Ele. Com a filha, ele já fez. Eu não vou fazer na sua filha, ele já fez, amigo. Quando a magia. O Fox vai falar. Vai não, mas peraí, só falar uma coisa. Quando a magia ativa no inconsciente do Deadshot, ele mata o Batman. Eu ele em tese poderia matar okay, o Batman. Ok, mas ele mas... não mata. Cara, pelo que eu conheço do Batman, é impossível pelo ele. Pelo que eu conheço prender... do Batman. Bruce Wayne, então. É impossível, cara, ele prender alguém num beco com a filha. Eu acho que ele foi marcado por isso, dificilmente. Mas ele o Deadshot só seria preso com a filha dele. Ele mataria não, o Batman. Não, cara, eu acho que ele. Não, acho que essa cena não faz sentido. Peraí, vocês estão discutindo absolutamente nada. Estamos discutindo a cena, se ela faz sentido ou não, e o Fox tá falando porque não, ela não faz sentido. Nessa cena, cara, falta um cara que tem namorado chamado Kevin Feige. Que assim, é alguém. O cara volta pra Bárbara. Tu sabe que o filme da DC tá uma merda porque a gente fica citando Marvel. Só que é, cara. É que assim, cada um tá. Cada filme tem um diretor e cada diretor tá pegando os personagens fazendo o que quer sem utilizar a essência do personagem. O Batman jamais pegaria o pistoleiro com a filha dele e jamais ficaria usando a filha dele como escudo, velho. Não, peraí, vamos lá. Se o Batman do Zack Snyder usasse crianças como escudo. Eu só queria fazer uma vírgula aí, porque o seu Batman vai dormir com ele, não é isso? Não, é, exatamente. É o Batman do Snyder. Exatamente. O Snyder fez um Batman. Esse Batman teoricamente, ele pode usar crianças como escudo. Isso é absurdo, mas tudo bem. O Batman do Zack Snyder usa crianças como escudo. Ok. Ponto pacífico, isso aí. Ele pode usar. Então, naquele caso, ele tava o Deadshot, o pistoleiro, e a filha indo pra uma casa que deve ser um horroroso lugar, porque você tem que andar num beco horroroso pra chegar na casa. E aí... Não tem luz, não tem luz. Aí o Batman surge, ele surge e ele ataca os dois, teoricamente. Você pensa, ele ataca os dois. Aí ele vira pro pistoleiro e fala assim... É, não me obrigue a atacar você na frente da sua filha. E já atacou. Então, assim, não importa se no gibi ele faz, se o Batman do Zack Snyder faz ou não, não faz sentido, porque ele faz um negócio e depois ele fala, ó... Eu não faria isso. É exatamente isso que eu tô falando. Que é o ponto principal do roteiro. O ponto principal do roteiro é que o roteiro se desfaz. A Amanda Waller tem uma ideia de criar uma super equipe pra bater num super-homem mal. Aí ela tem uma lista enorme, ela escolhe um cara que solta bumerangue. Já começou fazendo tudo errado. O super-homem mataria todos. É um cara que solta bumerangue, uma mina que tem um taco de beisebol. Esquece, eu não faria isso. E aí, assim, já começou errado aí. E aí, além disso, o grande inimigo do filme é algo que é criado pela própria equipe. Não, mas isso aí não é um problema. É um problema porque se você cria uma equipe para combater inimigos, e aí você, na verdade, você tá criando um inimigo. Então é que não tivesse criado a equipe. Porque todo mundo fala para ela assim, pô, Amanda, você vai fazer merda. Pô, Amanda, você vai fazer merda. Não, não vou fazer que eu sou foda. Olha lá, eu pego magia. Engraçado, foi o mesmo que falaram pro Zack Snyder quando ele começou a filmar esses filmes. Aí, você tá fazendo merda. Não, eu sou foda. Mas você aceita o Homem de Ferro. Eu queria perguntar uma coisa pra você em relação ao roteiro. E até pro pessoal que não faz questão de entender roteiro. Pera aí, as conversas paralelas. Conversas paralelas. Pra você. Pera aí, Vini. As conversas paralelas. Já, vamos chegar nisso daí. O roteiro, ele é criado, e a partir do momento que a pessoa faz o roteiro, ela cria um universo e ela cria leis. Regras. Leis, como se fossem leis físicas desse universo. O meu Batman, ele não atacaria a pessoa com a criança. Foda-se o teu Batman, não é o seu Batman. Quem fez o roteiro é o que criou o Batman. Ele criou o universo do Batman, o Batman dele. E aquele Batman, ele tem uma mente, ele já tem toda uma psique. Ele já tem, então, ela tem que criar. Aí, a partir do momento que você cria um negócio, você cria uma lei física, você não pode quebrar essa lei. Não. Senão você destrói o teu próprio roteiro. Sim. E é isso que eu quero chegar, por isso que eu não assisti filme. Em todos os momentos eles falam que a pessoa cria uma regra e 5 minutos depois ela caga na própria regra. Ela cria uma regra e aí caga na própria regra. Isso já é o maior indício que o filme é horroroso. Porque o filme pode tratar sobre leis absurdas. Avatar, planetas que flutuam. Você compra, por quê? Porque a física do Avatar, os planetas flutuam. Não interessa a nossa física, é a física lá daquele planeta. Se aí você fala, e aí, saindo na digressão falando do Avatar, se você cria uma lei física que os planetas flutuam e depois falam que existem criaturas que se conectam com criaturas e tudo, e depois você caga tudo isso que você fez, você destruiu o teu roteiro. Você não fez um filme, você não fez nada. E é isso, e isso é um ponto que todo mundo tá falando. Que eles criam regras e depois eles vão e cagam nas regras, entendeu? Ou meu Batman não matar no Batman versus Superman, ou meu... Meu Batman não mata, como o Shun falou, eu vou citar o Shun porque pau no cu do Shun. Mas meu Batman não mata, é gratuito, meu Batman não mata, mas aí o Batman vai lá e mata o cara. Ah, mas esse não é o meu Batman, foda-se, não é o teu Batman, é o Batman do cara, o Batman do cara mata e você tem que aceitar a regra. Quando você lida com estúdios e você lida com dinheiro no mundo capitalista, você está lidando com dinheiro e você está lidando com interesses. Quando você lida com interesses mundiais e tal, você, por exemplo, foi no Cineroxy, tinha criança, tinha adolescente. Pô, não cita então, o Cineroxy, vocês não estão pagando nada. É um pai que vai pro filho. Mas eu aprendi uma coisa. No filme, saindo não, da digressão. Vai lá, termina, que eu aprendi filme, uma coisa muito legal filme tem sobre isso. Onde os personagens flutuam entre serem retardados e serem geniais. Entre o Coringa ser um cara normal, que toma diazepam, e ser um completo mongol. Ser um cara que comanda o tráfico, sei lá com que o Coringa trabalha, que eu não imagino o Coringa trabalhando com... É funkeiro. Né? Então não dá pra entender não dá pra entender, é, o Coringa, ele seguia, na verdade, as referências do Coringa são de várias HQs ali que eles mexeram. É, enfim, então quando você lida com isso, você até como... É que nós somos exigentes, porque nós somos cobradores, nós queremos ver aquilo que nós queremos na HQ e tal. Eu lembro, eu assisti o Constantino. Eu não, eu também não. Meu primeiro compromisso é com o cinema. Eu compro as regras que o cara criou no filme. O cara criou uma regra ali. Cinema. Eu, por exemplo, quando eu vou ver um filme, eu quero ver, eu lembro quando eu assisti a série do Constantino agora, eu queria ver algo que me mostrasse aquilo que eu vi na HQ e tal. Mas o cinema nunca vai mostrar isso pra gente, então a gente quer ver algo plausível. Não, aí sim. Eu quero ver um filme em que o cara cria uma regra e que ele siga a própria regra. Plausível. Só que assim, a gente tem que entender o seguinte, o cinema, ele não é plausível. Por quê? Uma coisa que eu aprendi com o cara, que é o roteirista do Forrest Gump, é que o cinema, ele conta verdades através de mentiras. Então o cinema sempre vai ter essas brechas e tal. E se a gente ficar caçando, a gente vai achar muita coisa, né? Muita brecha. Então a gente vai se decepcionar sempre. Não, eu discordo. Esquadrão Suicida. Eu discordo de tanto jeito. Não, e o Esquadrão Suicida. Vai nem eu começar a falar. O Esquadrão Suicida, ele foi feito pra ser gancho de algo maior. Não. Calma aí. Mas o Batman vs Superman também foi... Essa vai ser a desculpa da DC. Você que falou uma frase genial. Ó, a frase dele é genial. Olha, Esquadrão Suicida... Genial? Não, essa frase é gênio. Essa frase é gênio. Frase de Vini nos perfis sociais. Esquadrão Suicida é uma tentativa de fazer Batman vs Superman ficar bom. E conseguiram. Conseguiram. Por comparação. Maravilhosamente. Então, aí eu vou ser obrigado a citar o Profeta Fel. Que por favor. O Profeta Fel, no Batman vs falou que daqui a seis anos... Profeta Fel falou, daqui a 6 anos o filme do Batman e do Superman ia fazer todo o sentido do mundo e a gente ia adorar, daqui a 6 anos. Você falou de... Profeta Fel. O negócio do Batman vs Superman ia fazer bom. Hoje em dia, os caras se ligaram que a HQ é bom. E fazer filme sobre isso é bom. Não. Então os caras estão fazendo gancho de tudo. Eles falam suicida, mas... Você não acha que é muito gancho? Não. A gente é obrigado a comparar com a Marvel. A Marvel faz o bagulho, faz um filme, e aí ele vai se juntar com aquele filme lá na frente, e é gancho, mas o filme em si, ele é completo. Ele é uma obra completa. Você não precisa assistir... você pode assistir o Agents of S.H.I.E.L.D. pra entender a coisa. O Thor 2 não precisa. É ruim. Mas ele funciona perfeitamente bem como um filme. Ele começa, ele tem um meio e ele termina. Horroroso. Tem um monte de referências, tem um monte de coisa, mas ele tá ali. Horroroso. Horroroso. Horroroso. Feio. O universo Marvel, ele se liga pelos pós-créditos. Não, tem um outro, mas... Referência interna, mas também se tirar o... Colocar, a gente não muda. Mas enfim, se tirar o Coringa, já era, tá só. O Esquadrão Suicida, ele é o filme mais isolado da DC. O Esquadrão é isolado. Eu acho o mais isolado, por não dialogar com o resto, eu acho que é Man of Steel. Pelo existencialismo que ele tem, que não dialoga com o resto dos outros filmes. Então, assim. Mas eu gosto bastante do Man of Steel. Até agora é meu favorito. É meu filme favorito dessa nova onda da DC. Tamo junto. É favorito. Da Marvel e tal? Não, da DC. Essa onda DC. Nova onda DC. Mas... E é engraçado... Só tem três. Um é o Batman vs Superman e outro é o Esquadrão Suicida. E aí eu vou entrar com... E o Superman. Então, o Superman fica bom. E eu vou entrar com o Vibes aí. Eu vou entrar com o Vibes diminuindo isso daí, numa coisa assim. Nós temos 3 filmes, né? DC. E aí o Man of Steel, que era uma nota... É uma nota... Ele dava 5,5, 6... Já nota 7, 7,5. Porque os outros filmes são muito piores. E aí você, por comparação no arco DC, você começa a ver que começa a fazer sentido. Certo fazer a nota dos outros filmes subirem em comparação. Não. Os outros são tão ruins que o Man of Steel é melhor. E eu adoro os primeiros... Os primeiros 3/4 do filme, eu acho muito bom, não. Só porque eu xinguei o Shun, tu vai defender? Cara, ó, eu queria te ofender, velho. Sem querer te ofender, mas, ele, porra, isso é burro. O filme, ele tem que ser... E isso eu tô sendo chato, porque eu sou crítico de cinema. Nessas horas tem que ser muito pragmático pra vocês entenderem. Não tem vida, só... Ele é crítico de cinema. Não, não, nesse caso não, porque o filme, ele é um filme. Ele existe uma unidade naquele filme. Você analisa o filme pelo que ele é. Não adianta você... depois ele não vai tu não mistura ele? Tu não mistura ele com... Não, acho que não. Ele tipo, esses ganchos com esses arcos, com essas coisas, e você não faz uma comparação? Não. Não. Não, acho que não. Eu achei que ele ficou. Eu juro por Deus que eu achei que ele ficou. O Man of Steel ficou melhor depois desses filmes que eu vi da DC. Ele continua sendo ruim. Mas é muito melhor do que os outros. Tudo bem. É isso que eu quero falar. Um é melhor que o outro, mas por exemplo, Sharknado é ruim. Ok. Sharknado é legal. Esquadrão Suicida é ruim. Ok. Não é porque um é ruim que o outro fica melhor. Os dois continuam sendo ruins. Então, mas aí... Não, não, não, não, não, não, não, não, calma. Nunca vai ser bom. Não, mas peraí. Tem um negócio que é detalhe. Não, não. Não, mas é... O que eu quero te falar é uma coisa... É uma coisa em comparação. Por exemplo, você fala o Sharknado é ruim. E o Man of Steel é ruim igual. Não, não é ruim igual. O Man of Steel é melhor que o Sharknado. Mas tem um detalhe que é crucial. Tem um roteiro. Tem outra promessa. Tem outro detalhe. Tu acha? Tem uma promessa e o meio é. Não, pera aí. Mas aí tu compara. É que nem falar, o pior filme da. O pior filme da Marvel. Thor 2. Homem de Ferro 3. Thor 2. Homem de Ferro 3 comparado com Man of Steel. Não, o Man of Steel é bom. Aí o Man. Tu viu que o Man of Steel, não, ele. Não, mas eu não acho o Man of Steel ruim. Ele é bom. Lembrando que bom é 7, tá, gente? Ótimo, era 7 de 8 e assim vai. Não, eu achei ok. Não, pra mim era... 3 é 4. 3. Ah, vocês dão nota pros bagulhos, vocês têm que não, sair dessa. Eu posso falar um detalhe crucial? Você tem que arrumar uma vida. Não, eu posso falar um detalhe crucial? Que eu acho que isso é ridículo em não dar notas. Posso falar um detalhe crucial? Não, pode falar. Man of Steel é um filme sobre um herói. Entrando mentalmente, é um filme sobre um herói. O Super-Homem é um herói. Esquadrão Suicida é Jesus of Steel. O Watchmen é um filme sobre anti-herói. Mas esse que é o problema. Zack Snyder. Não existe vilão, é outra coisa que eu vi pontualmente todo mundo falando. Não existe vilão no Esquadrão Suicida. Presta atenção. Não existe vilão no Esquadrão Suicida. Não, os críticos falaram, pessoal. À vontade, aqui é foda. Os críticos falam muita merda. Por quê? Toma, Vini. Não existe. Sabe por quê? Porque eles são homicidas. Não. Eles matam gente. Eles matam papelão, figuras aleatórias. Só tem um cara. No filme só tem um vilão. Peraí. Peraí, presta atenção. Deixa eu falar. Vamos deixar o vilão. Não, rapidão, posso falar? É a viola deles. Só tem um personagem dos não, vilão, seres... não é a atuação deles no filme. É um histórico pregresso de todos eles. A essência de cada personagem. Não, peraí, nós então estamos explicar. Lidando com vilões. Peraí. A essência de cada personagem. Peraí, não. Então a identificação do público com cada filme. Nós não estamos lidando com o Super-Homem, com o Clark Kent. Calma. Nós estamos lidando com vilões, com pessoas com essência violenta. Calma, se acalma. Não é nem um ótimo. Tá ficando bravo. Não, presta atenção. Não, eu quero que. A câmera tá vendo que você tá ficando bravo. Não era o Rorschach que tinha uma infância conturbada que gerou nele um idealismo. Ok. Não era um cara violento. Nós estamos lidando com pessoas violentas, com detalhes, com problemas psicológicos. E que são violentas. Então, assim. Com assassinos, com pessoas que. Com assassinos e tal. Então tem toda uma diferença no público. Agora, o que gera no público é essa diferença. Isso se torna engraçado pro público. Não, se torna porque eu te falei, tinha criança no cinema. Não, ok. Então, assim, toda a base, esse que eu te falo como espectador mesmo. Se você pega a base. Também sou espectador, relaxa. A base da DC da Vertigo. Todos somos. É filme. Traduz, é Vertigo. Ah, cara. Mas... A base da DC trabalhando com vilões. Você pega um roteiro. Esquece DC, cara. Não, isso é o Warner. A gente tá falando do filme. É DC. A gente tá falando só do filme. Esquece. Como tu falou que entende de roteiro. Então tu sabe que um filme, ele não dura uma vida de um personagem. Ele dura um pequeno... A Alequina começa fazendo uma referência sexual no filme. Ele é um pequeno... Pesado. Não, Por que, que ela faz a referência ao sexo no começo e depois vai pra aquela coisa qualquer melosa no poço de tinta? Não, ó. Porque o roteiro é uma merda. Porque criou uma regra pra ela e depois cagou na regra dela, entendeu, velho? É isso que eu te falo que eu procuro no roteiro. Ele cria um negócio pra ela e depois caga em cima. Eu estranhei. Qualquer filme. Ele pega um período da vida daquele personagem e ele leva pra tela. Não depende daquele filme de 7 anos lá. Qualquer narrativa. 12. Não. Deixa o cara falar. Definição de narrativa. É você pegar um personagem ou uma ação entre personagens que leva. É um período. Você está falando sobre aquele período. O Esquadrão Suicida ele fala sobre um período. Por exemplo, eles não são vilões ali. Eles podem ser condenados. Os 12 condenados são condenados. Eles não são vilões, eles são os heróis do filme. Cães de Aluguel, o cara pode ser vilão, mas eles não são os vilões. Eles são os heróis. São the bad, the good, the ugly. Exatamente. The bad, the good, então não quer dizer que eles são... Naquele momento, exatamente. E o Esquadrão Suicida, isso é mais pesado ainda. Você não vê nenhum deles matar querendo ninguém. Uma conversão. Não vê eles querendo a conversão deles mesmo. Não, você não vê. Pesado. Você não vê nenhum deles matando ninguém. O único cara que mata alguém é o pistoleiro. O pistoleiro mata. O outro parece pior que ele. Exatamente. Ele atira no bagulho, que o bagulho atira no outro, que o bagulho ricocheteia e atira no cara. Quer dizer, nem apontar arma pro cara. Ele pode. Não, exatamente. Mata um cara pior que ele. Exatamente. Não são vilões. Não são vilões. São heróis. Eles são heróis. Se eles têm uma formação, eles são na cadeia, eles fizeram alguma coisa e tal. Então, tecnicamente, o que é um vilão? O pessoal me entender. O vilão no filme vilão. É a magia. É a magia. A ponto. Ela enlouqueceu. Não, a Viola não é vilã. A Viola não é vilã. Não, se levar em consideração que o filme é um filme de vilões feitos como heróis, então o vilão é o Batman, que é o único que vem contra. Né? Não, eu tô fazendo uma piada. Tá bom. Eu sei. O vilão é a magia. O vilão é a magia. Ela é a razão e a motivação dos caras se juntarem. Eles são heróis. Naquele período de tempo que eles não mostraram. É isso que ele tá falando. Eles são heróis. Eles estão salvando a humanidade. Exatamente. Eles começam. Eles salvam a humanidade. E assim, o vilão é a magia. Ponto. Existe um vilão que é ruim, que é um vilão ruim, muito, muito ruim, porque você não sabe o que ela vai fazer. Você não sabe de onde saiu aquela vontade. Você não sabe o que ela está construindo. Ela vai construir uma máquina muito grande. Caralho, ela fala que vai construir uma máquina que vai acabar com o mundo. Caralho, não explica. Isso é uma falha horrível. Isso é uma falha horrível. Mas peraí, agora eu quero cagar regra em cima de você. Caga. Por que no Aventureiros do Bairro Proibido, você falou que é do... Vou comer, eu paro de falar. Por que no Aventureiros do Bairro Proibido você fala que o líquido negro que sai da terra tá ótimo e na magia não? Porque na época explodia. Não. É um negócio chamado Grey Area. Aí sim, eu quero que tu explique isso. Grey Area é um negócio... É o seguinte... Decidi puxar a técnica de todo mundo. Não, Grey Area é um negócio que você usa Grey Areas pra você aumentar o mundo ao redor do filme. Por exemplo... você fala que a... Por exemplo, se eu falasse que a Arlequina ela tinha um caso com um criminoso muito famoso de Gotham, se o roteiro tivesse isso, você ia criar uma grey area enorme nela. Porque você ia achar que era o Coringa. É o objetivo. Você ia achar que... Quer dizer, você cria um mundo inteiro atrás daquele personagem sem você precisar explicar. Nada. O que você faz? Você faz o espectador entrar mais dentro daquele personagem porque ele cria uma conexão, porque ele quer saber o que está acontecendo mais ali. Grey Area. E ele cria uma própria imaginação e cria teorias exatamente. Em cima do personagem e ele se aproxima. É só, precisa, é só pra isso. Você não estraga na tua cara. Exatamente. O que o filme faz não é isso. Indo pra digressão é o que o Game of Thrones faz em muitas coisas. O Game of Thrones faz muito. Exato. Não, é porque a gente tem que... Não pode ser só putaria aqui. Tem que mostrar conteúdo. Tem que mostrar conteúdo no podcast. Pois é. Então não tem... De vez em quando. O que o Esquadrão Suicida... Porque não o cria. Não faz a Grey Area, porque ele dá um flash. E é pior ainda, ele dá um flashback pra todos os vilões. Ah, aconteceu isso aqui, flashback. Ah, não sei o que, flashback. Flashback. Didático pra caralho. Aí saiu a amarra do carro. Bum. Cadê o flashback do amarra? Ah, não saiu. Puta, vai morrer. Sabe o mas assim, ó, eu tenho certeza disso. É o gigante no Guerra Civil. É o gigante no Guerra Civil. Mas quem é esse gigante na Guerra Civil? Que tá sentado com o Hércules. Morreu. Morreu. Um cara de índio americano, racismo. Não, não é racismo. Não, isso tá no consciente coletivo do direito. Ele querendo ser polêmico. Eu ouvi algumas pessoas dizerem que o filme ele tem esse problema de jogar muito na cara e de fazer os flashbacks. Até que, então, é o amor do Interstellar, do Vini, que ele adora. Que o conteúdo do Esquadrão Suicida tinha cara de videoclipe. Era uma música, 2 minutos, uma música, 2 minutos, uma música. O filme funcionaria assim. Que a melhor parte do filme que eu sei são as músicas. Não daria pra ser 1 hora e 20 minutos assim. Menos um é foda. Com 20 minutos você já tava cansando. Se tivesse mais 10 minutos daquilo, você não tava aguentando mais. Assim, o filme ele estava fadado a não se dar bem. Tanto que a gente, tipo, regravagem, caralho, não sei o que tá acontecendo e tal. Porque assim, existia um universo sombrio do Batman vs Superman e do que o Zack Snyder tinha deixado pra ser a imagem visual da DC e da Warner no cinema. É, Deadpool foi lançado, e o Batman também teve aquela crítica negativa, então os caras falaram, meu, vamos suavizar essa parada, vamos jogar uns glitter e vamos mudar a parada. Cagou mais. Então, cagou porque assim, pra mim a grande falha do filme, eu sei que o filme tem problemas seríssimos de roteiro, tem algumas atuações pífias, mas a grande falha do filme pra mim é a falta de identidade. Por quê? Não, não é falta de entidade, porque tem um demônio de 7 pro círculo. Identidade. Pra mim é falta de identidade, por quê? Porque o filme, você percebe no Jared Leto, no começo das paradas, que ele tava criando um Coringa doentio. Um Coringa sádico, tanto que teve aquele negócio. Não, ele é podre. Caralho, se puder, o Fox caga no filme. Se deixar, ele caga. Não, mas é ruim mesmo, concordo. Eu tô concordando tudo com o Fox hoje. É incrível. Então, aí você. Porque assim, você chegou pro cara e falou: geralmente eu não concordo com o Fox. Apresentou o Batman. Para de falar lateralmente, filha da puta. É que tá vindo. Tem gente gravando. Tem 20 vendo, tem gente com uma conversa paralela na câmera. Não entendi nada. Aí tu entende que assim, existia um universo sombrio a ser criado como referência. Então assim, criou-se o universo, então fala assim: não, todos os filmes da DC vão ser assim. Chegaram pro Jared de Leto, chegaram pra galera e falaram assim: meu, preciso que você encaixe nesse universo, que é o universo branco do Zack Snyder. E aí, cara. Que pra quem é ator é legal pra caralho, porque não, é um bagulho sombrio, é mais pesado, é uma interpretação foda. Se o David Ayer tivesse esse culhão de lançar o filme, sombrio, foda-se a crítica da. Vamos lançar esse filme, assim, ele faz isso. Não, eu sei que não. Mas assim, se fosse, eu até preferia que o filme tivesse esse culhão, porque pra mim o grande problema do filme foi a identidade. Eu sou publicitário formado, tenho cursos em design gráfico, essas paradas, eu mexo muito com isso. Inclusive, cuidado da parte artística do HP. Só não faz as capas do Odd, Paulo. Se o HP, que é o bar de 12 mesas, tem identidade a se seguir. É o que você pensa. É o que? Mas aí, caralho, treta. Aí assim, a gente fala um filme de bilhões de dólares. Não, lógico. Teria que lógico, ter, lógico, cara. Lógico. Mas tu não acha que a identidade dela fica pior porque a montagem é ridícula ou é ridícula? Identidade que a Warner tem no cinema não pode ter subdesenvolvido esse roteiro? Não. Porque, não. Ó, veja bem, cara. Ah, eu acho que tu tá tirando o foco de quem cagou no negócio. Eu acho que tu tirou o foco. Visual, existe falta de culhão na narrativa. Gente, não é não, falta de culhão. Presta atenção. O filme era pra ser um filme preto e branco, Zack Snyder, Batman vs Superman. O material entregado pelos cameramen, pelos atores, foi este. E aí mexeram. E aí a edição é uma edição multicolorida. Não. É a edição do aquário do Vebs. A edição é o verde, a edição. É Scott Pilgrim mesmo, cara. Não. Não compara porque o Scott Pilgrim é legal. Não, o Scott Pilgrim é do caralho. A edição então, por favor. É idêntica ao Scott Pilgrim. Só que assim, eu acho que, sabe uma vertente que poderia ser muito boa? Teria essa velocidade que a gente quer. A gente fala sobre vilões da mesma maneira, é Snatch. Se fosse uma parada meio Guy Ritchie, Esse filme seria um filme. Mas olha lá, não. É, então, não. Eu gostaria muito. Acho que não tem campo. Original do David e aí. Não, mas é essa, não, é essa a sensação. Não é. Não. Isso eu sei que não é porque ele reclamou. Vamos deixar claro. Ele reclamou, ele reclamou. Peraí. O próprio Jared Leto fala que cortaram o Coringa dele. Só um detalhe sobre o David aí. Ele é hoje o diretor mais pica-grossa da galáxia. O David Ayer, ele tá exato. Falando mal, ele tá jogando. Ele tem potencial. Você lembra? Ele tem potencial. Essa merda é minha? Ele assumiu o filho, então. Você. O David Ayer. Não vai deixar, não vai deixar. O David Ayer. Não, ele não no bar, eu trabalhei. Só, gente. Meu, vai negar. Gente, o David Ayer é pica-grossa. Vocês lembram do Zack Snyder dirigindo aquela cena com o Rorschach na cadeia, dizendo que ele na cadeia o problema, o cara enfiando na cadeia o negócio de batata frita. Eles têm potencial. O problema em si não foram eles. Existiu algum boi na linha? Não. Cara, não, ó, o David Ayer, ele foi muito bom, né? Vocês lembram? O Zack Snyder dirigiu já coisa de quadrinho. Vocês lembram de Watchmen? Tem cenas sempre violentas. Ele já fez umas merdas. O SWAT é dele. Quem, o David? Não, mas o SWAT, ele é uma merda. Que a proposta dele é essa merda. Ele não tem proposta de ser um filme. Não, peraí. Tu me fala que a motivação do cara, ele acorda de manhã e fala assim, eu vou escrever o filme do SWAT. Aí ele começa a escrever. Aí ele fala assim, porra, tá meio merda. Não, mas é isso que eu quero. Vocês lembram? Coisa, ó, gente, cena psicológica. Ó, gente, cena psicológica. Dr. Manhattan fazendo homenagem a Troá para Espectral. Dinheiro. Propondo homenagem a Troá com a Espectral, porque ele era broxa e ele era um semideus em terra. Porém, ele não conseguia fazer amor com a própria mulher. Não, ok. Ou seja, ele consegue... Pô, isso daí tá parecendo música do Só Pra Contrariar. Só pra organizar. Existiu algum boi na linha de produtora? Por quê? Não. Eu só tô querendo... Vini, não. Eu sou obrigado a concordar. Eu sou obrigado a concordar que teve dedos. Teve dedos. Existiram dedos da produtora pelo seguinte... Crianças assistiriam esse filme, por quê? Porque o filme é colorido e eles precisam arrecadar dinheiro. O Batman Cavaleiro das Trevas não é colorido, e o Batman. Cara, ó, eu faço. Sim! Batman não é colorido, eu preciso de dinheiro pra você. Não, peraí, deixa eu só te falar uma coisa. Não, presta atenção. Êxito comercial. Existe, não, presta atenção, não. Deixa eu só falar uma coisa. Essa arte não é pra criança, é pra gente. Existe uma proposta diferente entre Marvel Avengers. Mas ninguém falou em Marvel. Não, deixa eu só falar uma coisa. Existe as pessoas que trazem a Marvel tá lá de agora, boa, ganhando milhões. Aí os caras trazem a Marvel. E agora existe, a DC tá querendo entrar no jogo, porque fatura em boneco, etc. Não, eles estão querendo entrar. Não. E se vocês verem, eles estão querendo entrar. Porque entrar onde? Tô falando no mercado criança? No mercado, eles estão querendo entrar. Não, por que fazer aqueles cortes do Coringa, depois de fazer uma cena do Ride My Bitch, e depois fazer um corte daquele de edição, completamente colorido, não tem nada a ver. Não, peraí, deixa eu tentar explicar. Por que fazer uma cena pesada daquela, do You Like My Bitch? Lembra dessa cena? Pera, deixa eu tentar falar. E depois fazer um corte colorido, brother, não tem nada a ver. Deixa eu tentar falar. Agora, o Vini ficou mal tempo calado. Sobre público-alvo, esse multicolorido que o filme ganhou, não foi pra atingir criança. Não, pera. O público-alvo da DC não é criança. Nunca foi, né? Tanto que ele quer vender a ideia de, somos mais adultos que Marvel. Não, é nóis. Nunca foi. Nunca se foi questão... pra colocar Jujuba na receita, foi pra gente. E a cagou questão... de novo. O que, foi ideia de público. O que eu tô querendo dizer... Tá ricocheteando, gente. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A identidade visual do filme inicial era aquela. Era essa daí que tava no filme. A versão que Jujuba. Tem a mais... A versão que tem... a versão que tem a mais... Tanto é que você vê essa versão de Jujuba, é porque a versão... Você vê toda a caracterização da Arlequina, desde o começo, ela traz essa identidade visual. Então não existe isso. Ninguém mudou a identidade visual do filme depois que ele foi feito. Depois que ele foi fotografado, porque as roupas estavam lá, a roupa dos caras tem essa identidade visual, a roupa da magia é assim, a roupa... tem. A versão que tem, uma outra versão que tem, é uma versão maior, eles já falaram isso, que tem mais presença do Coringa, que é uma versão... E eu não acho que nem seja uma versão, eu acho que tem assim um primeiro corte, que ele tentou lutar por esse primeiro corte, que não deu certo. É o Director's Cut que você tá falando. Provavelmente é isso. Mas assim, não sai muito, o visual não sai disso. Não teria como ter grandes mudanças. Vocês podem até achar que... eu vejo a versão do David Ayer, vai ter um... O mundo não vai. É, o visual é aquele, o vilão é aquele, os personagens são aqueles, a introdução vai ser. Não vai mudar nada disso. Tá, então, no resumo, você tá falando que a culpa é do filme mesmo e foda-se, não queira caçar culpados. A culpa é do roteiro. É do roteiro, do diretor, culpa do. A culpa é. Sabe o que é engraçado você falando isso daí? A Warner sempre é culpada. Algumas ideias que não estão sendo interessantes. Sabe o que é engraçado? Fala. Nessa situação? Parece que a Warner DC, ela conseguiu um filão de ganhar dinheiro bom. Ela faz um filme com um corte comercial, como foi o caso do Batman vs Superman. 3 horas de filme, você tem 3 vezes o filme exibido durante o dia. 2 horas e meia dá pra você encaixar 5, quase 6. É. Aí você vende o filme bem no cinema. Ah, e a versão boa do diretor? Ah, a gente ganha em home system, DVD e Blu-ray. E vender que é uma maravilha. Agora... Com o Esquadrão, não consigo imaginar isso. Não tem, não tem. Não tem como, você não salva um filme desse. Aí... Até porque o roteiro, dentro da falta de sentido, ele tem uma estrutura. Ele tem um começo, ele tem a apresentação dos personagens, ele tem a apresentação do vilão, ele tem a apresentação da motivação de todo mundo, ele tem ele cumpre o que quer, tem pontos de virada, os plot twists, tem. Ele tem o jeito que você move os personagens daquela reviravolta pro final. Então ele tem uma estrutura, ele existe. Se a estrutura é ruim, é uma outra coisa. Não, peraí. Tá ali, não vai sair disso. Tem a técnica, tá feito com a técnica. Não, é um roteiro que faz que. Foi escrito, que tem a técnica, foi escrita por alguém que sabe o que tá fazendo. Você tem tudo. Fez merda, mas. Exatamente, você tem os 3 atos. Você tem as reviravoltas nos 3 atos. Se for mais longe ainda, você tem 2 ou 3 reviravoltas no 2º ato. É ruim. Aí não é culpa do... E outra coisa. Porque eu gostaria de colocar um negócio, uma vírgula. É sempre mais fácil também culpar o executivo que fica lá atrás, o cara sem rosto. É aqueles claro, lá. Só pra deixar claro o negócio. Assuma a merda, né? Assuma a sua própria merda. Não existe. A Warner está querendo entrar no mundo da Marvel. A gente está falando da Warner. A Warner, ela é um dos 3 maiores estúdios da história do cinema. Então, assim, não existe nada que a Warner faça para entrar numa outra. A Warner... Ela quer ditar uma regra. É o contrário, né? A Warner caga a regra. A Warner, há 4 anos atrás, ela tinha a maior franquia do cinema. Ela teve 8 Harry Potters... Que vendeu o Harry Potter pra cacete. Fora distribuir o Senhor dos Anéis, que é da New Line. Fora o Senhor dos Anéis. E pensando que assim, a gente tá falando de super-herói, mas quem criou o super-herói do cinema foi o Warner. Então, assim, não existe, não tem assim, a Warner agora tá querendo virar Marvel. Não, a Warner tá cagando pra Marvel. Cara, esse é o grande problema. Grande revolução. O grande problema que eu o acho grande problema é esse, é que né? A Warner está cagando pra Marvel. Se a Warner tivesse mais preocupadinha. Se a Warner tivesse preocupada com a Marvel, ela ia falar assim, pô, eles estão fazendo isso, isso tá dando certo. Eles iam fazer um negócio muito maior que a Marvel. Porque os personagens da DC, eles têm uma tridimensionalidade muito maior que os maior da Marvel. Maior que a Marvel. Tem sentido, até mais complicado. Exatamente. Então, não, eles vão a Marvel não, tá fazendo... Não, em nossas discussões sempre foi assim. A Marvel é a versão genérica da Warner. Os heróis da Marvel são versões genéricas da Warner. Sabe o que me vem na cabeça? É ponto. Sabe uma coisa que me vem na cabeça? Uma coisa quando assim, não são zoação. Talvez seja pontual. Você tem um filme, você tem Coringa, você tem Heath Ledger que eternizou essa porra desse personagem no inconsciente coletivo. Você teve um trailer que lançou o Coringa como um possível vilão. Então você chega lá e você vê a magia. Então você fica, puta que pariu, decepcionado não, com essa não, porra. Não. Cara, eu queria que o ninguém Coringa achou fosse que o vilão. Não, eu ninguém queria. Achou que o. Ninguém achou nunca. Eu tinha esperança que o Coringa era vilão. Eu queria outra coisa. Tu não achou em nenhum momento que o Coringa era vilão? Eu não achei. No trailer, não? Você também não achou? Nenhum momento que o Coringa... Vocês viram, vocês não prestaram atenção? Eu achei, eu esperava... É. Engraçado, eu vi o trailer e achei o Coringa. Eu acreditei que o Coringa talvez fosse. Eu achava que o Coringa ia ser o Homem-Aranha. Sabe por quê? Porque eu também. Tinha... É um Candy Eye, né? Eu achava que o Coringa ia ser o Homem-Aranha do. Tu achou do Vingadores do Guerra Civil. Guerra Civil. Ele ia chegar e ia ter 10 minutos de Coringa, passeado e embora. Que não precisa explicar. Não precisa explicar porque veio e não precisa. O Coringa ia ser o Homem-Aranha do Guerra Civil. Ele ia aparecer, resolver uma ação. Todo mundo se apaixonou por ele e ia embora. Quando eu Eu acho que eu entregaria muito melhor. Eu achei que era só flashback. Mas ele não participa, ele só pra mim. Exatamente. Só seria flashback, mas quando ele aparecer. Ele participa, ele participa, mas não faz sentido. Faz. Isso já por si só destrói uma grande parcela do filme, porque você tem muito pouco Coringa no filme. Você tem Jared Leto como Coringa. Que é um péssimo Coringa, horroroso Coringa. Então agora. É melhor que ele não tivesse feito nada. Pra fazer um, pra fazer um giro. Eu não sou muito fã, não. Vini, pra fazer um giro. Os atores. É horroroso, ele é um péssimo. Atores, alguém se salvou? Que a gente não falou. Então, a Viola Davis, ela. Viola. Alguém se salvou? Não. O filme tá debruçado pra Margot, pro Will Smith e pra Viola Davis. São os três, cara. Os três seguram. Tem material pra fazer. Ok, ok. Os três seguram. Eu sabia que... Que ator? Péssima. Alguém, atores? Os atores não são... Não dá pra saber porque tá muito prejudicado. Alguém, por exemplo, vamos fazer uma continuação do Suicide Squad. Ah, não, isso aqui, nenhum deles presta. Mas tá prejudicado. Nenhum deles presta, vamos pegar todo mundo novo. Não, esse aqui ficou legal, vamos ficar com esse. Vamos ficar com o Will Smith, por exemplo. Porque você sabe que ele pode ser... Porque é isso que eu tô falando. É um personagem bom, mas não é um Will Smith de sempre, né, cara? Até pra entender, até pro pessoal entender o que você falou da Warner. Não é o Warner que precisa do Will Smith. É o Will Smith que precisa da Warner. Sempre. Entendeu? É tipo o Will Smith que precisa da Warner, não a Warner que precisa do Will Smith. Sim. E aí a Warner pode trocar. Tem algum personagem que fica? Foi o Fresh Prince. É impossível achar que ele foi o Will Smith é sempre o Will Smith. Tem algum personagem que ficaria pra uma continuação? Algum ator? Ator. Que ficaria. Então, é isso que eu não sei. Com o roteiro minimamente decente, a Margot Robbie, ela mostra que ela conseguiria fazer algo bom. Então ela ficaria no teu. O Will Smith também, às vezes os caras não têm material pra fazer. Não. Eu entendi, você já falou isso. A minha pergunta é, tendo continuação, Vini diretor, Vini, diretor de cast, escolhendo lá o pessoal. Podemos ficar com os personagens. Você descartaria todos os atores ou manteria os atores ou... Não, manteria ela, manteria o cara. A Viola Davis, falou. É o Jay Courtney, ele é um péssimo ator, mas ali ele tá encarnado no bagulho. Como é que é dele? O Robocop? Peter Weller? Não, o novo. Ah, o Rick Flag. O Webster trouxe o... West Point. Então, ele o personagem dele é muito ruim. Mas o ator ficaria, você ficaria e falaria... Ficariam, não tem nenhum... Ninguém faz... Então não é culpa do Jared Leto. E a magia e o Jared Leto, eles fazem um trabalho horroroso. Ok. Isso é verdade. Então eles... Coringa horroroso. Eu acho que é completamente equivocado. Alguém ficaria pra você? Coringa equivocado. Ator. Viola Davis só. O resto você trocaria? Lógico que não, eu acho que assim... Você tá entendendo? Eu quero saber... Tudo bem, a gente já é estipulou... Assim, mesmo ele defendendo até a morte, tá. A gente já estipulou que o roteiro é péssimo. A direção... Não, o roteiro é péssimo. É, a direção... É, mas assim, ainda defendeu alguns pontos de vista. A direção é ruim, bem fraca. Né? A gente já estipulou isso. A música é legal, mas então, o Fel já é colocou que a música funciona ali naquele começo, funciona. Eu queria falar mas é fraco, não manteria um filme. Eu queria falar um legal. Da música. É um Tarantino soundtrack chupinhado. Deixa eu falar um negócio da música que eu tentei. Eu esqueci de escrever isso na crítica, eu vou fazer uma meia culpa aqui. Parem de comparar ele com a trilha dele com a do Guardiões da Galáxia. Mas o Guardiões da Galáxia é um Tarantino soundtrack chupinhado. Deixa eu acabar de falar. Guardiões da Galáxia é uma. A trilha sonora do Guardiões da Galáxia é quase diegética. Ela está quase acontecendo naquele momento. Tem dois ou três momentos, quatro momentos do filme, que está acontecendo. Por exemplo, o cara coloca no fone, ele canta pra mina. E fora ele que, canta fora no que, final pra dançar o show começo, off. O começo e o final do filme. Até dançar e dança. O começo e o final do filme. A trilha é tá no filme. Por causa do negócio da mixtape. Ok. Então, por exemplo. O que você está vendo é um personagem, a música é um personagem. A trilha está inserida no universo. É um personagem. A do Guardiões da Galáxia não. A Galáxia é name drop do bagulho. Não. Você poderia House of the Rising Sun, legal, vamos por lá. House of the Rising Sun, é mesmo? Sempre for the Devil, porque ela é uma vilã, mas é muito fraca. Esquadrão Suicida não funciona. Isso, é. Não faz sentido. Você sabe que é uma coisa engraçada? O Batman vs Superman. O Batman vs Superman fez o Hans Zimmer falar: chega, não vou mais fazer trilha para filme de heróis. Ele falou, saiu em todos os locais. Aí me vem um Esquadrão Suicida só com trilha de bandas. Fala, o que é? Será que ele abandonou o filme? Aí os caras tiveram que pôr uma trilha de bandas. Aí cagou, porque. A trilha é boa, mas ela é legal, mas assim, pra você comprar o CD. É, não só. É que você compara, que você pega esse... A trilha é boa. Comprando o CD, exatamente, só. Exatamente, mas comprando ela CD, não faz o menor sentido. Ela não é um personagem como... A... Mas ela não então, faz sentido. Então, as músicas são boas, é diferente. As músicas são boas. Você tocar Sympathy for the Devil quando aparece um vilão, é o bagulho mais preguiçoso da história da narrativa mundial, cara. Você tocar, aparecer um vilão e tocar Sympathy for the Devil é preguiça. É preguiça num nível estratosférico, cara. Porque, tipo, só faltou tocar o Arte Imperial. É, não, não só faz, faltou. Né? Porra, você, o legal é você criar esse contraste. Não existe contraste, é a música... É o arroz com feijão básico no roteiro. É ruim, é tão ruim quanto preguiçoso. O roteiro, quanto tudo é... Vini adora o preguiçoso. Tudo é preguiçoso. O preguiçoso do Vini, ele gosta. Beirute até hoje. Beirute acordou. Beirute acordou, mandou tudo é muito preguiçoso no filme. A impressão que dá do filme é que é preguiça. Dá uma preguiça de ver o filme. Ah, e aí eu quero chegar pro... Eu acho tão desgoverno aquilo. É preguiça. É uma pretensão que na hora de pôr em prática, desgovernou, assim. Não acontece, né? Não acontece. Podia dar certíssimo. Agora, eu quero chegar no último momento, porque o nosso tempo já estourou. Já. Quero chegar no nosso último momento. Pro futuro. Tenebroso? Não. Porque vai. Agora eu vou entrar naquela tal carta, mas da tal funcionária. E faz todo sentido aquela carta, né? Porque se você... E na carta, pelo menos, ela diz assim. Se uma pessoa faz sanduíche e ela faz o sanduíche e acerta 70% do sanduíche, ela é mandada embora. Porque você tem que fazer o sanduíche 100%, né? Ela fala hot dog, se não me engano. Você tem que fazer 100%. E na Warner, eles estão fazendo, estão mantendo o cara, que é o Zack Snyder, acertando 70%. Não, mas o Zack Snyder é só palito. Já mudou. O Geoff Johns já virou presidente da DC. Então, é isso que eu queria chegar. Se você viu a Comic Con, o Ben Affleck tá ganhando força por dentro, porque ele vai dirigir o Batman. Olha como é que é a pressão. Geoff Johns, eu não gosto dele como escritor. Por N razões. Não, por N razões, eu não gosto do estilo dele. Mas ele é um cara que ele não gosta dele só porque ele te deu lanche. Ele trouxe o Flash de volta, ele trouxe o Lanterna Verde de volta, ele trouxe a Liga da Justiça de volta, ele trouxe todos esses pro patamar mais elevado que tava. Então, tipo, é um cara respeitável, pelo menos em termos de conhecimento de gibi, o cara manja, então ele sabe o que tá fazendo. Espero que ele... Espero. Mas não sei, não tem o dedo dele ainda aí. Não tem, foi uma semana antes. E não sei nem se vai... Não tem dedo nenhum dele ali. Eu não sei se vai antes... ter dedo dele na Liga da Justiça também. Vai ter depois da Mulher Maravilha. Dele, que é os que estão... Aí eu não sei se vai ter Liga da Justiça, porque também... E aí, não, então? Liga da Justiça não vai. Eu não sei se já tá chegou a acompanhar a Comic Con? Comic Con? Viu ali o painel da Warner, DC? E aí eles trouxeram os diretores e tudo, e o cara falou do filme do Aquaman, o... John Wong. É o cara do filme de terror, né? É. E todos eles ali, até tava o Zack Snyder, não, tava filme o Ben de Affleck. É do Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Então, aí todos os diretores estavam lá na Comic Con e todos eles falaram que com o Zack Snyder ali, que rumos, né? Que histórias e coisas estavam sendo mudadas, né? A considerar a entrada do próprio Ben Affleck pra dirigir o Batman, olha que bagulho importante. É o principal herói da... Eu acho o Ben Affleck tão genérico, filme, mano, que ele fez, pra fazer qualquer coisa. Aquele filme que Fargo? Não, Fargo não. Argo. Fargo. É que é o F. Muito muito bom. É bom pra caramba. Ele então, mas ele se faz em cima desse filme até hoje. Não, na verdade, você deve Eu acho ele medíocre. Não, foda-se. Cara, a gente já teve essa conversa. Tem um filme dele que chama Medo da Verdade, Gone Baby Gone, que é excelente. É com o irmão dele. É ótimo esse filme. Sim. Sensacional. Esse filme é excelente, cara. Tá. O outro filme também. Você acha que ele vai entregar bem o Batman, então? Aquele do... Cara, eu confio nele. Ele já era um roteirista bom. Não, esse não. O Good Will Hunting, ele escreveu. Que sim, o Gus Van Sant escreveu. Demo. Ele é um bom e ganharam o Oscar. Ele é um bom diretor. Eu boto fé no mesmo. Eu também boto fé. E o herói que eu mais gosto é o Batman. Eu acho que assim, tá na mão certa. Apesar de eu gosto muito do Zack Snyder. Eu gosto do passado do Zack Snyder. Mas ele vem cagando o presente dele, ó, né? Olha que coisa engraçada. O Zack Snyder é que nem a gente já conversou sobre ele. Ele é o diretor visual. Você dá um gibi pra ele e fala assim, copia. Ele vai fazer brilhantemente. Que nem ele fez com 300 e o Watchmen. Ó, estamos vendo aqui a luta do no HP, estamos vendo a luta do Batman contra o Super-Homem no segundo filme da animação. E aí, você pensa, o Zack Snyder poderia ter feito coisa muito melhor. Igual. Porque se copiasse, seria muito melhor. Então, qual seria a trilha sonora? Dois filmes de 3 horas. E qual seria a trilha sonora? A do Hans Zimmer mesmo. Não, tinha que ser um clássico, um bagulho épico. Então, olha só que coisa importante, o futuro. Nós tivemos Batman vs Superman, Dawn of Justice e Suicide Squad. Os três últimos filmes. E os três são péssimos. É. São ruins. Foi piorando. Superman, Batman e Suicide Squad. Tamo aqui, né? Tamo na descida. Não, pra mim, os três são ruins. Os três são abaixo de 5. Ok. E tu aí, ainda tem. Olha como a DC é legal. Olha como a DC. Olha como a DC mexe no nosso coração, né? É mais de 5. Hein, olha como a DC mexe no nosso coração. Os três últimos filmes, independente. Eu gosto do Man of Steel. Independente disso, eles são bem, bem fracos, né? Tem muita coisa ruim. O importante é a gente ressaltar. E mesmo assim a gente tem esperança e ainda acredita que o filme da Mulher Maravilha vai ser legal. Cara, olha como é que é. Acho que o nosso papel de ser tão forte. A Mulher Maravilha tem tudo pra ser muito foda. Mas o Suicide Squad também. Caralho! Olha o trailer! Caralho! Olha o Coringa! Caralho! Vai ficar legal! O cara chegou pra mim e falou assim: eu tinha acabado de assistir Esquadrão Suicida e ele falou: e aí? Aí eu falei assim: cara. Comeu? O que é Esquadrão Suicida pra vocês? Porque o que o trailer gerou na gente foi um hype absoluto. Bom de trailer, péssimo de filme. Hype absoluto que o trailer criou. Gera hype, gerou hype. Existia aquele lance da DC de que vamos virar o jogo. Entendeu? E toda a expectativa depositada no filme não trouxe. Agora, então ele cria esse negócio, cria e a gente toma. É Sessão da Tarde. Achando que é um filme 6, você vai sair do filme assim, até que é um divertido. Mas vocês acham que a DC... Assim, vocês acham que a Warner e a DC estão achando que estão fazendo merda? Eles não estão achando que estão fazendo merda. Eu sou fã do Batman. Eu gostei de saber que no Esquadrão Suicida teria aparições do Batman em flashback. E eu até gostaria que a do Coringa fosse só em flashback também. Mas eu não conheço a Mulher Maravilha, assim, conheço a história bem superficial dela, assim, sei, mais pelo Injustice, que é o jogo da DC lá, que vai ser o 2, não sei o que eu tô esperando. Assim, eu não tenho expectativa no filme. Já tem visível, mano. Mas o último trailer foi fantástico. Eu falei, caralho, eu não sabia que eu gostava tanto da Mulher Maravilha. Então, Suicide Squad também, tu viu o último, então, tu viu o trailer e falou, caralho. Eu não sabia que eu gostava tanto do Esquadrão Suicida, aí o filme vai te entrar com uma porcaria. É isso. Não, o trailer é melhor a que o filme. A culpa é do filme, é da falta de identidade dele e do roteiro dele. Mas, é da direção. Eu acho que... E dos atores. Suicida, ele não é um triple A da sonoplastia. Triple A da DC é Batman Superman. Só não sei se tinha que ter sido dirigido pelo Lars von Trier. No Batman Superman. Não existe pro Flash ser decepcionado com o que ele viu? É, sempre Flash não. Vai ver o Flash Mil Flash Pô, achei que tá com o Homem-Formiga. Você vai ver o Homem-Formiga Homem-Formiga achando que é Homem-Formiga é legal pra caralho. Os caras estão trazendo Marvel de novo. Marvel, isso? Eu tô falando assim, é a referência que eu queria, eu juro, eu não sei qual é o nome. Matheus. O Matheus saiu andando, foi essa vontade que eu tive. A vontade que eu tive foi sair andando quando ele falou isso. Coringa? Dá uma de Coringa? Não, embora. Pelo amor de Deus, você tá falando do Flash. Pelo amor de Deus, cara, tá falando do Não. A importância do Flash é, dentro do... Não, a importância... Não, não, pera, mas ninguém sabe quem é o... Ninguém sabe quem é o... Ninguém sabe quem é o... Ninguém sabe quem é o Flash, todo mundo sabe quem é o Flash. Não, mas espera aí, é que eu sou um leitor de gibi, eu tenho outras referências. Não. Pra mim, a minha formiga é tão importante... Pra Marvel como o Flash. Não, cara. Não, acho não. Que não. Ah, vocês assistem a série. Não, cara. Homem-Formiga. Porra, o Flash criou. O Flash é A. O Flash só serve pra dar rebote no gibi, mano. Que isso, cara? Só. Apenas. Não é muita coisa, é só isso. O que que faz o Flash? Quando tu quer dar reboot, traz ele. Ele não vai mais nada. O que que tu faz com o Homem-Formiga? Quando tu quer um bagulho engraçado, tu traz o Hank Pym. Eu tô falando que eu gosto do Flash. Você tá falando assim, eu vou assistir o filme do Flash como eu ia assistir o filme do Homem-Formiga. Não, meu Deus, tá? Homem-Formiga, se você vai assistir o filme do Homem-Formiga achando que é o filme do Homem-Formiga, é do caralho. Agora, se você vai assistir o filme do Homem-Formiga achando que é o filme do Vingadores... Por que tu não pode só assistir o filme? Não, mas ele pensa nada, em nada. Pensa em nada. Ele também é bom. Sim, tu vai... melhor que Vingadores 2? Exatamente. É um dos melhores Marvel. Exatamente. Que tem. É um dos melhores do Tony dos Vingadores e um dos melhores do Vingadores. Sim, mas perguntaram pra mim. Como você vai ver Flash? É que ó, o olho. Um olho. Né? Não dá pra ver com a mão ainda. Ele falou um negócio bem interessante. Ele falou assim, ó, cara, eu não dá pra ver com a mão. Achando que o filme vai ser meia boca. Eu vou sempre achando que vai ser bom. Porque ele tem que ser bom, cara. Então, a escala cagada de regra do Vini é que o filme começa a 10 e ele vai tirando nota. É, mas é assim que eu também. Mas é assim, eu também. Cara, Vini, quando você. O Fox bordou comigo vai dar merda. O Fox é um e o Fox já tá daqui a pouco, hein? Dá pra pegar. O filme é uma hora, uma e meia, né? Dá pra pegar, dá pra pegar. Dá pra processar pra caçar Pokémon. Sim. Tá louco. O filme, se você... Não adianta você entrar achando, por exemplo, o trailer e tal. É lógico que cria um hype, mas assim... Cria um hype. Se a gente tá aqui discutindo o filme... Se a gente tá aqui discutindo o filme, eu parto do princípio que a gente consegue ter um discernimento de não entrar nesse hype. Não, mas espera. Não, você entra no hype. Você entra no hype, na expectativa. Não, expectativa. Mas você não entra no filme com essa expectativa. Quando tu viu o primeiro logo, quando lançado, tu vai dizer que tu ficou absurdamente louco. Caralho, fiquei, lógico. Tudo bem, mas eu entrei no filme achando que ele ia ser tão bom quanto o Homem-Formiga. É exatamente o que eu tô falando. É o que eu falei. Não. E aí ele vai... cara, eu vou entrar no filme. Nossa senhora. Não, pelo amor de Deus. Eu não entendo. Tendo isso em vista. Eu vou entrar. Todos os filmes vão lançar. Todos os filmes vão lançar da. Hoje? Talvez Game of Thrones, talvez, sei lá. Eu tô falando pra mim que a nova season do Game of Thrones tem o mesmo poder de influência nele do que a nova season do Walking Dead. Não, cara. Mesmo poder de influência? É, porque você tá falando de hype. Você fica mais empolgado com um do que com outro. Naturalmente você vai ficar mais empolgado com o filme do Batman do que com o filme do Homem-Formiga. Porra. Não, coisa diferente. A título de curiosidade, uma série, ela dura 9 meses, 8 meses. Sei lá. Do Batman? Porque você sabe que a Marvel vai entregar. Porque você sabe que a Marvel vai entregar um produto de qualidade. No caso do Homem-Formiga, tem a Marvel. Tem a Marvel. Não. O cara se demitiu. Eu não trabalho no lugar que ele não aceita seu plano. Não, de boa. Entrar com expectativa alta em filme de super-herói é. Você só conseguiu entrar com expectativa alta no filme de super-herói e conseguir sair ok duas vezes na história, que era no Super-Homem, porque você não imaginava que o homem podia voar. Na TV. Ou na TV, na tela, né? Na tela. E o Cavaleiro das Trevas. Você não. Nenhuma expectativa você entrar porque é um filme de super-herói. Você não tem como sair daqui. Vingadores. Se pegasse filmagens do cinema. Não pode falar do Cine Rocks, né? Não. Se pegasse filmagens do cinema. Não pode falar Cine Rocks? Eu fui pelo teto. Tão alegre que eu tava, mano. Mas tudo bem. Nossa, o Fel é muito fanboy. É. Sou. É fanboyão. Então. Fanboy. Fanboy demais. Eu. conseguir separar. Os limites do ser humano, mano. Mas, não, e pra mim, você vê como dói falar mal de Esquadrão Suicida, porque eu gosto pra cacete do universo. Mas é isso que eu falo pra galera, velho. Dói. Não dá pra lá pra falar mal. Dói. Tá visto no filme, não é legal. Não, não, mas... Então, o Vini é abutrão. O Vini é um abutre, ele quer ver a desgraça. Não, mas eu vou pra ver o bagulho bom, eu vou pra sair satisfeito do cinema. Eu vou passar insatisfeito. Aí o bagulho que me decepciona. Só você entender. Eu devo ver, mais ou menos, por semana, 7, 8 filmes. Crítico não tem vida. Então, se você vê esses 7, 8 filmes, caralho, se eu entrasse pra ver esses 7, 8 filmes achando que o filme era ruim, eu tinha parado de fazer isso, mó cara. Eu entro no filme achando que o filme é bom. Eu ainda vou tentando procurar o filme bom, pô. Não pode fazer. Pra falar bem, tu gosta de falar bem. Lógico, cara. Mentira. Tu adora uma. Se você manter a boa vida, senão os caras vão quebrar a vida aqui. Cara, eu não. Eu gosto do Esquadrão Suicida e eu tô chateado com o filme. Não porque eu não gosto do Esquadrão, não gosto do Batman, não gosto da DC. Não confundam as coisas. Eu coleciono os gibis do Batman, tenho figuras, tenho jogos, eu sou apaixonado pelo universo Batman. Só que eu não gostei do filme que me entregaram. Não, mas a gente só pode analisar o filme. É isso. A gente só pode analisar a obra Esquadrão Suicida. Adoro Batman, eu acho sensacional. Não, eu acho espetacular. Eu só dei a nota alta. Não preciso falar mal do Batman pra pegar fogo lá. Eu só vou me justificar assim. Ó, justificar. 7. Eu só dei a nota alta. Esse 7 é uma fraude, é uma mentira. Não, eu nem poder. Você tá mentindo pra você. Não, eu tô mentindo pra mim mesmo no seguinte. Eu acho. Convencemos. Eu já falei, eu nem quis assistir o filme. Você nem me convenceu, eu só dei a nota alta pelo seguinte. Porque eu acho que o Esquadrão Suicida, no universo que pertence, tinha que ser dirigido pelo Lars von Trier. Já falei isso. Não, cara. Jamais. Lars von Trier faz filme pra expurgar a depressão dele. Ele não ia fazer isso com o herói. Então, assim... O Esquadrão Suicida, o cara que... A gente tava até vendo agora, Kingsman, que é o mesmo cara que... Não, eu acho assim... Esse filme... Ia ser mais cru. Ia ser um filme mais na tua cara ali, porque ele é muito na tua cara. Não, nem nada assim. Mas ele ia querer. Mas do jeito que foi entregue, eu acho que ele funcionou... Como não é pra envolver ação? Ele é um remake do 12 Homens e um... Do Destino lá, o... É difícil hoje em dia no cinema. Eu acho assim, é difícil hoje em dia no cinema. 12 Condenados. Tem ação o tempo inteiro, pô. Como é que não vai ter ação no filme? A própria DC, assim, hoje em dia eu espero que a Liga da Justiça me surpreenda. Né? Eu espero assim, que me surpreenda no bom sentido. A Liga da Justiça. Que a Liga da Justiça me surpreenda, porque eu espero ver como o Watchmen me surpreendeu. Sei lá. O Snyder me surpreendeu. Eu tô esperando bom. Eu tô esperando algo bom. Não, todo mundo tá esperando algo bom. Isso lá no começo quando eu falei. Eu não boto uma fé em Warner. A gente toma porrada e sempre. Não confia em Warner. Aí que tá a diferença entre se surpreender e se decepcionar. Mas o Warner dá. Decepcionado com o Esquadrão Suicida. Eu gostaria de me surpreender, mas eu vou esperando muito. Então, não tem como me surpreender mais do que eu já tô. Por isso. E aí, por isso que eu não assisti o filme. Então. Porque minha expectativa é muito alta. Eu não quero me decepcionar. Não me decepcione. Eu não quero me decepcionar. Não. Aí tudo bem. Cacete, vai gostar um pouco. Que nem eu saí do filme do Esquadrão Suicida, eu fui com a minha namorada. Eu saí do filme e eu peguei só as coisas boas. A valsa do Joker dura o quê? 3 segundos? Falei, que cena fantástica. O Joker do seu cara aqui. É só um filme de 2 horas e 4. 3 segundos. 3 segundos é bom. É igual eu. O Batman lá com a menina. A gente vai saindo do filme. Aquela imagem. É. Eu não gostar. Eu falei, meu. Participação do Flash. É um insight que nem tem na Director's Cut do Exorcista, né? Eu só não acredito que possa dar algo bom o filme do Cyborg. Eu acho que vai ser bom. Então, se o filme do Cyborg for bom, eu vai ser algo completamente inimaginável pra mim. Porque eu acho o personagem extremamente bosta. Não, deixa eu te falar. Mas é um personagem bosta. Pode ser. O que o Cyborg pode ser pra esse universo DC? Tu comparar a Marvel de novo, nem faz. Não. A treta da Liga da Justiça com os Titãs. Não, esquece Titãs, não vai ter Titãs. Não vai ter Titãs, não vai. Já perderam a oportunidade. Grey Area. Adoraria que tivesse. criar uma Grey. Não vai ter novos titãs. Porque o Cyborg seria o... É, mas não vai ter novos titãs. É o Pino que faz os dois tretados. Não vai ter novos titãs. Não vai ter novos quer, titãs. Quer os novos titãs? Assiste o da Cartoon, que é meio melhor. Eu adoraria novos titãs. Seria, pra mim seria o... Eu tô triste. Devia de parar todo a Warner, devia de parar fazer todos os filmes fazer os novos titãs. Mas para eles o cinema. Não vão fazer. Não, não vão fazer. Tendo isso em vista, Vini, dá o teu... O Fel, já dá o... Já se despede. Já se despede todo mundo, então. Começamos... Vamos começar com o nosso... Nossa participação... Esqueci o dele, né? O Tiger Robocop. Kaiser no meu copo. Gente, tchau. E nunca vai ser o universo do gibi que você imagina. Nunca vai ser no cinema. Então leia gibi, leia HQ. Leia HQ, essa é a mensagem. Vebs que tá ali, ocupado. Pois é... Caçando Pokémon safado. Caçando Pokémon aqui hoje? Não, mas... que na verdade, eu, cara, se tivesse Star Wars Go, eu era um desses caras na rua. Sério. Juro pra vocês. É porque Pokémon é uma roupagem que não me agrada muito, mas acho do caralho ver a molecada na rua. Mas, filme. Cara, eu me decepcionei muito, cara. Eu me decepcionei porque, assim, enquanto vocês estavam conversando, eu tentei me armar de algum argumento, mas o Vini tava detonando tanto, falando, por que eu vou gastar minha saliva? É se é Vini já. É ruim, cara. Ruim. O filme é ruim, cara. A única coisa que eu consegui tirar de bom foi esse plano aí do pistoleiro com a filha, que ao redor do plano há grandes problemas, né? Mas é pictoricamente é bonito ali. É a única coisa que ele gostou, não faz sentido nenhum, é, não vem não pra faz. Nada, não serve pra nada, é legal. Vini, dá o teu tchau. Tchau. Só isso, né? Tô triste, eu saí de todos os filmes de super-heróis. Esse é o pior de todos os filmes de super-heróis? Eu acho. De todos. De todos. DC, né? Pensando em... 2000 pra cá? Não, de Homem de Ferro pra cá. O primeiro Homem de Ferro, que foi o primeiro... Primeiro Homem de Ferro foi o primeiro que você criou, isso. Por exemplo, a Marvel... Começou a criar o arco super-herói. De Homem de Ferro pra cá... Tudo isso, se quiser fazer isso também. É o pior de longe. De longe? Porque não é ruim, é mal feito o bagulho. Isso assim, isso me fez sair do cinema muito, muito triste. Plano Changeman. Plano Changeman. Não, fiquei triste mesmo. E eu saí e eu não sei quem comentei. Tu viu a sessão comigo e eu falei assim, falava, cara, tô triste. Eu tava triste, cara. Porque, tipo, pô. Tô com o Pablo. Tudo, tô com o Pablo na tua trilha sonora, tô com o Pablo. Tinha tudo pra ser um filme bom. Fox sim. Então, triste. Pena. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Você esperança. Melhorar. Você é um esperançoso. É. Fox, tua despedida, porque o Felo vai se despedir. Cara, eu também fiquei só uma? A menina ainda no elevador, né? Legal, local, só o elevador. Faz uma palhaçadinha. Quando a gente chega lá em cima, todo mundo que ela se tira a fala em cima. Não faz sentido. Não, é legal que ela entra no elevador e aí acontece uma cena de ação. E aí ela abre o elevador e tá todo que mundo. Que tá no trailer. Todo mundo armado. E tipo, não, e tá todo mundo armado assim. Quem sai do elevador? É, cara, porque ninguém. Não faz sentido. Não liga nada a coisa nenhuma, né? Bem-vindo. Uma mala, uma laranja. Sentido visual nenhum. E tá passando Batman Invasão ao. Ninguém quer saber. Não. Eu quero terminar o bagulho. Se você quiser ver o bagulho. Se você quiser ver Esquadrão Suicida, pega esse desenho. Isso. É muito melhor. E aí é o seguinte: esse foi o Odd 360 no HP Geek Bar. Tivemos a participação do Vini, de todo mundo que participou. Vocês estão vendo o 360. Todo mundo saiu na mesa. É, quem importa, né? Quem importa? Quem importa? No final agora, se você estiver pondo câmera pra lá. Pra lá, você não vai. É, se você girar sua câmera 360, eu e o Vini aqui. E o nosso amigo... O Kaiser dois copos. Kaiser dois copos. Então estivemos no HP Geek Bar. Esse podcast não vai ser editado em nada, porque vai direto, então vai direto. Vai direto. Chupa essa. Na e próxima tem oferecimento vez, do HP Geek Bar. Oferecimento do HP Geek Bar. Aqui, você pode ver em 360 graus. E foi isso. Isso foi mais um podcast. Queria agradecer a todos. Vocês podem nos encontrar no www.odcast.com.br, www.cinemaqui.com.br, HP Geek Bar no Facebook. E se quiser achar o Vebs, está caçando Pokémon. O Vebs isso caçando aí. Pokémon. Ou sociedadejedi.com.br. É, agora ele tem site. Puta que pariu. E foi isso, adeus. Tchau.